Tua chave travado, 5218. Trip 5218, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. Livre pouso, trip 5218. 0, boa noite, novo 6, pushback acionamento, por favor. Oxenai 6310, com a solo reporta ataque. Reporta ataque, obrigado. Salve Salvador, boa noite, etapa 3858, informação ótica, autorização de tráfego por Porto Alegre. Etapa 3858, Oscar, confere. 370 para Fortaleza, copia? Afirmativo. Tá 3858, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pistão na 0, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, Cog do Froti, no período 199, após conforme rota do plano. Aciona 5072, frequência do controle em 119.8. Autorizado conforme o formador Fortaleza 370, decola no 00 curva esquerda, Momo, Froti, peso Luna 9, o transponder 5072 e o controle formador Pérez 198, tá? 3858. Tran 3858, confirmando sua saída, é Momo, Cogbu, Froti. Momo, Cogbu, Froti, tá? 3858. Tran 3858, reporta pronto, pushback. Reportará para a puxa acionamento. Está pronto, estamos no 03. Tran 3858, coordene com a equipe Sol e reporta ataque, somente confirmando no, na posição 03? Afirmativo, 03. Solo 35, direito no 219. Direito no 219. Para o táxi 6310 com 143, 3 horas e 30 Natal. Gente, 6310 vai taxiar. Após o TAM, que está puxando no 3, vai seguir o mesmo até o ponto de espera. O ajuste em Salvador é 1017, a torre 1895. Gente, estão autorizados e viu o TAM, que está puxando no 3. 1895, obrigado. Salvador, trip 5218. 5218, táxi Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3. Pode, boa noite, gol 9096, com a informação Quebec para Fortaleza. Gol 096, Quebec confere, pronto, cópia? Copia. Fortaleza autorizado, 37, Pesolo 19. 10 decola, esquerda, saída Momo Frote, controle. 1198, transponder 5077. 37 autorizada, Pesolo 19, decola no zero com curva esquerda, Momo Frote, 198, 5077, transponder. Gol no 0965. No 5, reporte pronto. Chamará, no 096, boa noite, obrigado. Contáxi 3858, 180 a bordo, 3:40, Maceió. Já 3858, prossiga táxi via Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá chame torre em 118, decimal 95, que é na 10 no 7. Via Índia, ponto de espera 10, 1895, 67 na justa. 3858, boa noite. Espera, pronto, tá 3858. 3858, Aline, decola cabeceiro 10, vento calmo. Aline, decola 10, tá 3858. Boa noite, 6310, após a rolagem do Airbus da Telima, tem. Santa 3858, decola os 42, chame agora o controle 1198. 98, obrigado, boa semana. Chame 6310, livre decolagem, carteira no zero, vento 350 graus 2, não sendo caldo. Gente, livre 6310. Chame 6310, decola aos 45, chame agora o controle 1198. 198, boa noite, obrigado. Pronto para o spec acionamento no 096 da Golgay 5. Autorizado, reporte táxi. Chamar a táxi, 096. Salvador, Mike Zulu Tango. Sim, quem chamou? Boa noite, Mike Zulu Tango na posição 2, Tiger 2. Mike Eco. Mike Zulu Tango aqui na posição 2. Dando autorização para a nave ser rebocada para o Pax 3, posição 2. Ciente, aguarde coordenação para ser rebocado. Ok, aguardando. Pronto para o táxi Gol 1096, com total de 184 a bordo, 3h30 alterna, Recife. Ciente, 1096, autorizado táxi, Pátio Índia, ponto espera, torre 1895, por favor. Pátio Índia, 1895, ponto espera, 10, Gol 1096. Salvador, boa noite, eu vou no 096, próximo do ponto de espera 10, pronto. O 096, Mateu, ponto de espera. Vai, Mateu, no 096. 962 Salvador. Na escuta. Na orientação do controle, o senhor deverá alinhar e decolar e manter a torre de decolagem até o nível de voo 050. Está presente? Afirmativa. Já está autorizado a alinhar e decolar, voo 1096, vento 250 graus 3 nós, e após a decolagem deverá manter a proa até o nível de voo 050. Afirmativa. Vai alinhar 1-0, decolada presente, vai manter a proa até o 050. 1-0-9-0. Salvador, Tripe 52 no meio. Tripe 52 no meio, boa noite, prossiga. Autorização para Aracaju. Tripe 52 no meio, autorizado nível 190 Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Pucajamo, direto Aracaju. Aciona 5101, controle 119.2. 190 aprovado, decola 10, esquerda, Pucajamo, Aracaju. 1101-119-8, controle. Correto, chamar pronto, posicionar. Camará. Mike Zulu Tango. Solo. Chega Zulu Tango. Vem posição de reboque. Afirmativo, a aeronave ela está no momento no Seeker 2 e está sendo levada lá para 43, posição 2. Cliente autorizado o início do reboque. Você pode estar ingresso no pátio 3. Eu autorizado a estar ingresso. Obrigado. Agora são 096. Afirmo, 19-8, bom voo. Obrigado. Salvador, China 63, no 3, estabilidade direta, dá 1-0, avisar o campo. 3, 1, 3, baixar travado. Agora abaixou e travou, 63, 1, 3. Pouso autorizado, 260 graus, 3, 9. Teve pouso na 1-0, confirma o vento, 20 mesmo? 2, 6, 3, 9. 2, 6, 3, obrigado. Para ingresso no pátio, Mike Zulu Tango. Mike Zulu Tango está autorizado até posição 3 do pátio 3. Curtindo posição 2, ok? Ok, posição 2 do pátio 3, isso? Isso, obrigado. Nada, autorizado. Azul 4298 a 3 milhas de Duna estabilizado. O azul é o segundo, ajuste a 1017, aguarde instruções. Número 2 aguardando 4298. Grip 5591, pista livre, pouso autorizado, 230 graus, 49. Livre pouso 190 pro tripé. Tripe 04, direita 219. 4 direita. Azul, pouso autorizado, 250 graus, 39. Pouso 10482, 98. Aqui Zulu Tango, reporta até a menina do reboque, por gentileza. Que Zulu Tango reportará. Solo Salvador, 3596, para pushback acionamento. Valeu, boa noite, 3591, melhor. 35216, vai aguardar para puxa. Aguarda. 35591, no ingresso aqui pro pátio 3, atenção sinalizadores. Tiro pátio 3. Considere a última autorização. Mantém posição no taxiway Kilo. Tem uma aeronave da SOS que está finalizando o reboque. Vai aguardar a mesma passar após o ingresso para as 3, ok? Mantém naquilo, Azul, solo 07, direita 219. Direita 219, 4298. Solo Salvador, muito boa noite. Azul 4298, Azul 4298, boa noite. Táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 4298. Então, solo Salvador Zulu Tango, prédio para seguir. Zulu Tango, afirmativo. Ok. 35591, tem condições de ingressar no pátio 3, posição 03? As duas viaturas nós aprendemos aqui, o pátio 3 é, fica anterior às viaturas? São três superiores jogadores? Alô, Salvador, o Azul 4298, aproximando a Juliette, não sei se foi. Sobre o solo? O 4298, na Juliette, não sei se foi. 4298, Azul, ingresso Juliette 03. Juliette 03, 4298. 5591, não se considera a navegação já está ingressando aí? A mesma vai parquear no 02, após você prossegue para o 03. Cliente, agora está na posição, Fabiano. Salve Salvador, o 35216, solicitando pushback. Cinco dois um no meio, chama para o táxi. Cliente, chamará para o táxi 5216. Afirmo. Grato. Solo Salvador 3526 para o táxi. 61 na bordo, 0240, Aterna, Salvador. 52 no meio, Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1017, bom voo. Até o ponto de espera, chamará 1895, obrigado. Torre Salvador 352, Zona Meia, ingressou na Índia, está pronto. autorizado ingresso e decolagem 1-0, vento variável 2-2. Alinhar e decolar, 5-2-1-6. Número 3, decolou do 7, agora controle em 1-1-9-8. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Salvador, boa noite. O TAN 3305, final ILF X-Ray, estabilizado. Boa noite, 3305, continua a aproximação, informe com cheque de trem. Baixar de travado, continua na aproximação, TAN 3305. Você poderia confirmar se a pista está molhada? Afirmo. Ok, obrigado. Pouso autorizado, vento variável 29. Pouso autorizado na 1-0, 3305. Salvador, boa noite, TAN 3305. Boa, TAN, Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, para o 62, TAN 3305. Alô, Salvador. Boa noite, na minha firma, tem informação alfa, autorização de tráfego de Guarulhos. Boa noite, né? Protocolo é 3-60. Autorizado 3-60 para Guarulhos. Decola da pista 10, saída da El, transição Motiva. Intercepto uniforme Zulu 10, bridge uniforme Zulu no meia. Já se conforme. Controle 19-8, transporte 5-1, 1-1. Tá sim, autorizado 3-60 para Guarulhos, decola da pista 10, da El, Motiva, uniforme Zulu 0, bridge uniforme Zulu no meia, Belo Horizonte, por dentro. 19-8, após decolagem, 5-1, 1-1, transporte. Correto, minha 3-3, para o feedback, acionamento. 3-3.